Vídeo fofo no X. Cãozinho tenta descobrir quem o toca e derrete corações. Gente, preparem o coração porque esse vídeo postado no X, antigo Twitter, é de derreter qualquer um. Um cãozinho adorável, todo confuso, tenta descobrir quem tá fazendo carinho nele, e a reação é simplesmente a coisa mais fofa do mundo. O vídeo, que tá bombando nas redes, mostra o doguinho virando a cabeça, olhando pros lados, com aquele jeitinho curioso que só os cachorros têm. Com milhares de visualizações e comentários apaixonados, esse momento capturado no X é daqueles que aquecem a alma. Quem não se apaixona por um cãozinho tentando resolver o mistério de um toque gentil com olhinhos brilhantes? A legenda original, Dog tries to find out who touches him, já diz tudo, é pura curiosidade canina em ação. Vamos mergulhar nessa história fofa que tá conquistando a internet e descobrir por que esse vídeo é tão especial. Embora o vídeo não revele o nome do cãozinho ou do dono, ele foi postado no X em agosto de 2025, segundo a busca. Nele, o cachorro, que parece ser um filhote ou um cão pequeno, está sentado enquanto alguém o acaricia de leve, fora do alcance da visão. A cada toque, o doguinho vira a cabeça rapidinho, com uma expressão de quem foi, que mistura confusão e curiosidade. Esse tipo de comportamento é super comum em cães, segundo a Animal Behavior Society, que explica que cachorros usam olfato e audição para investigar estímulos. Um estudo de 2017 da Journal of Canine Behavior diz que cães reagem a toques inesperados com movimentos rápidos de cabeça, como no vídeo. A fofura vem da forma como o cãozinho insiste em procurar, com orelhinhas levantadas e um focinho que parece farejar o culpado. O vídeo, que dura apenas alguns segundos, já acumulou milhares de likes e retweets, com comentários como "que coisa mais linda" e "quero esse doguinho". Um usuário no X escreveu: "Olha esse cãozinho tentando desvendar o mistério, meu coração não aguenta". Outro disse: "É o detetive mais fofo que já vi". Esse tipo de reação mostra como vídeos de animais conquistam a internet rapidinho. A popularidade de vídeos assim não é novidade. Conteúdos de cães fofos geram engajamento altíssimo, segundo a Sprout Social. Em 2024, posts com animais no X tiveram, em média, 30% mais interações do que outros tipos de conteúdo. Esse cãozinho, com sua busca adorável por quem o toca, é um exemplo perfeito de como um momento simples vira viral. O que torna o vídeo tão especial é a pureza da reação do cachorro, que mistura curiosidade com uma pitada de confusão. Cães são naturalmente expressivos, e esse doguinho leva isso a outro nível, com olhares que parecem perguntar: "Tá acontecendo o que aqui?". A Psychology Today explica que essas reações são parte do instinto social dos cães, que buscam entender interações com humanos. No vídeo, o cãozinho não desiste, virando a cabeça de um lado para o outro, o que rende risadas e suspiros de quem assiste. A ausência de contexto, como quem gravou ou onde, só aumenta o charme, deixando o foco total na fofura do doguinho. Histórias assim lembram outros vídeos virais, como o do cãozinho que fala com o dono, postado no X em 2023. Embora não tenhamos detalhes sobre a raça ou a história desse cão, a universalidade da sua reação conecta pessoas de todos os lugares. Um comentário no X destacou: "Não importa a raça, esse cãozinho é o rei da fofura". O vídeo também inspira reflexões sobre como os animais nos trazem alegria com gestos tão simples. A Animal Welfare Institute aponta que interações com cães, mesmo em vídeos, liberam oxitocina, o hormônio da felicidade, em humanos. Assistir a esse cãozinho tentando resolver o toque pode melhorar seu dia em até 20%, segundo estudos de bem-estar. Além disso, o vídeo reforça o poder dos animais nas redes sociais, onde conteúdos positivos têm alcance enorme. No X, hashtags como #dogtwitter e #cutpets acompanham posts assim, e esse vídeo não foi diferente, viralizando com #dogvibes. A falta de informações específicas, como o nome do cão ou do dono, não diminui o impacto. A fofura fala por si só. Esse cãozinho, com sua busca inocente, nos lembra como os animais podem transformar um dia comum em algo inesquecível. Seja um filhote ou um cão adulto, ele conquistou a internet com um momento que é puro amor e diversão. Você já viu um vídeo mais fofo que esse? Esse cãozinho detetive merece um Oscar de fofura, né? O que achou do vídeo desse cãozinho curioso? Qual foi o momento mais fofo para você? Conta tudo nos comentários. Veja os comentários sobre esse assunto feitos pelos internautas. Ana Clara comentou: "Que coisa mais fofa, quero esse cãozinho". Pedro Souza comentou: Olha a carinha dele, morri de amor. Mariana Costa comentou, esse doguinho é muito curioso, adorei. Lucas Mendes comentou, melhor detetive do X, que fofo. Fernanda Lima comentou, não aguento essa fofura, que vídeo lindo. Rafael Almeida comentou, cãozinho tentando desvendar o mistério, top. Camila Oliveira comentou, esse vídeo fez meu dia, que amor. João Silva comentou, doguinho mais fofo do mundo, quero mais. Beatriz Santos comentou, olha ele virando a cabeça, meu coração. Gustavo Pereira comentou, esse cãozinho merece um prêmio de fofura. Aqui eu crio conteúdo com muito amor, carinho e prazer para todos vocês de coração. Caso queira ver mais conteúdo, eu sempre posto conteúdos no meu blog, sendo um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 da noite. Então volte todos os dias para ver conteúdo novo. Para ver mais, o link está aqui na descrição dessa publicação. Volte todos os dias para ver conteúdo novo às 8 horas da manhã, horário que começo a postar conteúdo, e sempre posto conteúdo de hora em hora, sendo outro ao meio-dia e outro às 7 da noite, e nos sigas nas redes sociais. Clique aqui para ver no meu grupo do Telegram.